Rebola. Senta no meu pau tu. Rebola. Senta no meu pau tu. Senta no meu pau tu. Rasta xereca, xereca no chão. Rasta xereca, xereca no chão. Enterra no raso, enterra no fundo. Enterra no raso, enterra no fundo. Chamo o coveiro. Vou enterrar, vou enterrar. Vou empurrar, empurrar. E aí, que tá se rota? Vagabundo mesmo. Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Ai, ai, ai, ai. Que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Imagina se eu bato tudo. Tu desmaia ou fica gemendo? Tu desmaia ou fica gemendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Tu desmaia ou fica gemendo? Coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Ai, ai, ai, ai. Que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Imagina se eu boto tudo. Tu desmaia ou fica gemendo? Tu desmaia ou fica gemendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo. Tu desmaia ou fica gemendo? E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro?